autorizado a decolar, 030 graus, 02 nós, total. Torre 6224. Prossiga. Por gentileza, estamos prontos aqui já para o pushback, só está faltando o pessoal da infraero aqui para retirar a ponte de embarque. Sim, só chegar aí, um momentinho. Obrigado. Total 9908, decolou 02. Chame controle em 119.8, boa noite. Boa noite. Oceaner 6224, já acionamos aí a infraero. Já iniciando, 6224. Salvador, Xané 6224, com 92 a bordo, 2 horas, alternando Recife para o táxi. Xané 6224, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera do 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 014. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ajuste 10014, Xané 6224. Espera da 10, pronto. Xané 6224, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 0, 30 graus, 02 nós. Viva a linha de decolar, Xané 6224. Inicial, 6224. Ciente. O Xané 6224, decolar 209, controle em 119.8, bom voo. 098, grato. Torres, Salvador, boa noite, com 3600, 2 milhas para Simbra. Visual, copta 10. São 3600, boa noite, confirmando já baixado travado. Afirmativo, 3600. Ciente, pouso autorizado, pista 10, vento 0, 20 graus, 02 nós. Leve pouso, copta 10, 3600. Piston 3600, no Solos 13, libere próxima à direita via Fox, taxia via Alfa, Juliette, posição 09, na minha escuta até o corte. Fox, trote, livra na Alfa, Juliette, posição 09, na sua escuta, Piston 3600. Obrigado, boa noite. Salvador, Liette 5809, está no curso, avistando e baixo checado. O objeto 5809 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Autorizado, 5809. Gol 1805. Gol 1805, continua aproximação, número 2 para pouso, aeronave que precede o Boeing da Webjet, vai cruzar o eixo da pista auxiliar. Aguardar a pista livre, o ajuste no 0 no 4. Gente, 1805, baixado, cercado, passou o PC. Confirmando o Simbra. Gente. Webjet 5809, no solo aos 21, libere próximo à direita, agilizando na medida do possível. Taxia via Alfa e reportante a Taxia Juliette. 7, Alfa Juliette, está agilizando 5809. No 805, caso não receba autorização, reporte na DA iniciando o procedimento de arremetida. Reportará. O Webjet 5809, reporte livrando pista. Já livrou, 09. Gente, o voo no 805, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento variável com 2 nós. Ok, grato, livre pouso na 05. Webjet 5809, apenas confirmando, táxi Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, obrigado, boa noite. Gol no 805, no solo aos 23, libere próxima à direita via Fox, dando passagem ao Boeing da Web, após segue o mesmo via Alfa, Juliette, posição 01 no pátio principal. Gente, vai lembrar direito, manter a posição, dando passagem ao Juliette, Alfa, Juliette, prossegue para o Gol no 805. 2, boa noite, outra 3052, sinal da 10, baixar travado visual. Ano 3152, o vento variável com 3 nós, o ajuste no 0, 1 no 4. Pista livre, pouso autorizado, pistão no 0. Livre, pouso, 52. Torre Web 5809, se o colega da Gouda já pode ir na nossa frente. Boa noite, 05, confirmando, taxia Alfa Juliette, posição 01, à frente do Boeing da Web. Alfa Juliette 01, boa noite, 05, obrigado. Valeu, um abraço. 3152, solo aos 26, libere próxima direita via Eco, dando passagem ao Boeing da Webjet, após prossegue Alfa, Juliette, posição 08, parte principal. Tem como prosseguir com segurança na frente do Webjet, né? Afirmativo, Alfa, Juliette, posição 08, parte principal. Alfa, Juliette, para 08. O Webjet 5809, apenas atentando o Airbus da TAM, livrando agora via Alfa, vai prosseguir Alfa, Juliette, sem interferir, ok? Ah, tá tudo certo. Boa jornada aí. Um abraço.